Espírito divino, vem habitar aqui. Quebra as barreiras que impedem, Senhor, que se cumpra o teu plano em mim. Vem, Espírito divino, vem habitar aqui. Quebra as barreiras que impedem, Senhor, que se cumpra o teu plano em mim. Vem, remove as montanhas, vem habitar aqui, pra que se cumpra teu plano em mim. Vem, remove as montanhas.